pena de canto, um alento novo tem, e ecoa na voz do vento, a voz do tempo a cantar. Iralinderalinde, iralinderalinde, iralinderalinde, iralinderalinde. É como brotar semente debaixo de um sol ameiro. Teu sonho não é pequeno, saberás ao despertar. Iralinderalinde, iralinderalinde, iralinderalinde, iralinderalinde. Debaixo de um céu de estrela, tua noite vai passando. Passam dias, passam anos, só não passa o meu sonhar. Passam dias, passam anos, só não passa o meu sonhar. Iralinderalinde, iralinderalinde, iralinderalinde, iralinderalinde, iralinderalinde, iralinderalinde, iralinderalinde, iralinderalinde. Uruguaiana te sou, no sonho de um novo tempo, nas asas do teu intento, muito alto a te voar. Não se apague o teu brilho, dentro do peito não sai. Sonho o teu sonho e esperança, princesinha do Uruguai. Iralinderalinde, iralinderalinde, iralinderalinde, iralinderalinde, iralinderalinde, iralinderalinde, iralinderalinde, debaixo de um céu de estrela, tua noite vai passando. Passam dias, passam anos, só não passa o meu sonhar. Passam dias, passam anos, só não passa o meu sonhar. Iralinderalinde, iralinderalinde, iralinderalinde, iralinderalinde, iralinderalinde, iralinderalinde, iralinderalinde.